Organize-se. Organize-se. Com Suzane Castelar. A organização tem que ser um prazer, e quando isto se torna um sacrifício para quem precisa realizá-la, a melhor orientação é chamar quem entende do assunto. A profissional lhe dará dicas, colocará ordem nos espaços e ambientes e lhe ajudará a manter a organização. Para mais detalhes, envie um e-mail para suzane.castelar@gmail.com. Castelar com dois L's. A organização é um meio de multiplicar a força de um indivíduo. Peter Drucker.